continuo, continuo. Continuo. Estás a ver o que é que dá para fazer aqui com as cenas? Foda-se! E olha lá na voz! E ainda não tenho tudo a funcionar! Mas yeah, man, isto está a ficar space chip! E nem tenho o teclado também a mandar nada, nem a guitarra ainda ligada, nada ainda. seres. Mas basicamente tudo a partir aqui deste órgão. Boa da merda, vou improvisar bem. Olha lá, só há bocado, só neste bocadinho. Sabes como entrar? Fez isto. E depois passou para isto. Era agora a minha avó que ia bater à porta a dizer que eu, tipo, na bateria estava a fazer banda barulho. As congas, foda-se. E esta merda faz um grande estrilho, meu. Mas dá uma grande pica. Vou fazer uma. Aqui também. Logo pronto. É lá. Caralho. Não sei, isto não está muito afinado, mas. Estraga.